2000, MVP está em casa. Ei, Camila CDD. Já é. Irmã de sangue. Fala que é nóis. Bota a cara. Mostra a cara. Chapa preta. A paz não precisa ser um sonho. Basta o respeito mútuo, eu suponho. Veja seu dinheiro, ele é sujo igual ao meu. Na contabilidade, nosso sonho se perdeu. O elo se rompeu. Quem? Batalhou a vida inteira e não venceu. Bem. O que tu queres, eu quero também. Tô a milhão, não tô à toa. Faço a minha agora pra depois ficar de boa. Eu observo e admiro os amigos que resolvem as paradas sem dar tiro. Juro que eu queria ter mais alegria. Com Deus conectado e todo mundo em sintonia. Sei que não é fácil. Maluquinho, mal intencionado, largo passo. Golpe de estado pra tomar o meu espaço. Minha parte eu faço. Lamento pelos corações que já não batem mais. Me olho no espelho e sinto que eu sou capaz de fazer o quê? Por merecer. Ei. Sem perder o quê? Minha raiz. Ei. Quem tá no miolo sempre diz. Ainda que o encanto venha se quebrar, o nosso bonde rachar até abrir o mar. Não tenha olhos para me enxergar. Se a união acabar, você do lado de lá. Não tenha olhos para me enxergar. Ei, eu vou vivendo enquanto eu posso. Imaginar que o mundão agora é nosso. Sem melancolia, sem hierarquia. Cada um na sua maré, tá ligado, mané? Assim que é. Ou deveria ser. Juntar a nossa gente, botar geral de frente. Deletadamente os que quebram a corrente. É nós e a gente. De valente. Vida de inocente, moleque bom de bola. Dá um lance na pretinha, fica de marola. Tá sempre na linha, vai cuidar do que é seu. Sonho meu, de um pensamento ruim, alguém morreu. Meu Deus. Não deixe mais a gente se estranhar. Meu Deus. Coloque cada um no seu lugar. Só Deus. Pra desenrolar o que passou, se a paz aqui baixou. Demorou. Mas infelizmente não é assim. As nossas diferenças parecem não ter fim. Homem de verdade, hoje em dia é coisa rara. Vários da família vão rachando a nossa cara. Filho da navalha, quem é não deixa falha. O hoje é decisivo, amanhã pode ser tarde. Subversão é uma arte. Bem chegada em qualquer parte, sem debate. Neguinho tá de bobeira. Fica pulando fogueira. Já chegou quinta-feira. Se estressou por bobeira. Quem é você pra me dizer o que fazer pra não morrer? Se eu proceder, não fez por merecer, vai enlouquecer. Só quem não morrer vai aparecer. Um, dois, MV, chapa preta.